Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Salmo número 11, abra sua Bíblia. Salmo de número 11. Salmo de número 11. O Senhor é forte refúgio, assim está escrito na palavra. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Oremos mais uma vez. Pai querido, a tua palavra diz que a tua graça é melhor do que a vida. E nós queremos, nesta hora, como teu servo, Luciano, já orou, queremos ser alvos desta graça. Assim como as nossas crianças ali no departamento infantil, nós aqui no templo também queremos ser alvos da tua graça. Pai, que haja em nós uma diminuição total neste momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, trabalhe os nossos corações através do teu livro sagrado, na iluminação do teu Espírito Santo. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um dos grandes problemas hoje, dos nossos dias, chama-se insegurança. O que é insegurança? E o nosso dicionário diz que é tendência a sentir medo, ansiedade, e principalmente essa parte que nós vamos ter, diz assim, apreensão quanto às situações presentes ou futuras. Esse é o clima que tem dominado a nossa pátria, esta apreensão quanto às situações presentes ou futuras. E nunca houve, queridos, um tempo de tanta insegurança. Por exemplo, insegurança física. A qualquer momento você pode sofrer um dano. Nós estamos agora tendo uma epidemia de febre amarela no estado de Minas. Então os nossos corpos estão sujeitos a sofrer esses danos. Outro dano que pode sofrer é o dano de uma bala perdida. Exatamente 10 anos atrás, nós estávamos no Rio, fomos visitar uma irmã da minha esposa, que mora lá no Rio, a irmã mais velha. E no sábado, meu sobrinho falou, vou levar vocês para conhecer Copacabana. É, todo mundo que vai ao Rio quer conhecer Copacabana. E nós fomos lá, passeamos pelo calçadão, nós vimos lá a favela da Rocinha, que eu já conhecia, já tinha estado lá na favela da Rocinha. E a gente ficou sabendo que um dia antes, isso foi no sábado, na sexta-feira, estava passando por ali um pastor com a sua esposa, voltando de um culto, e, de repente, uma bala perdida. E atingiu a esposa do pastor. A bala passou por trás dele, assim, e acertou a cabeça da irmã da esposa dele. Somos sujeitos a isso, queridos, nessa insegurança. Somos sujeitos a assaltos, à mão armada. Somos sujeitos a enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul esta semana, a catástrofes e tantas outras coisas mais. Existe também insegurança material. Ou seja, podemos perder tudo o que juntamos com muito esforço, com muita dedicação e com muito trabalho honesto. Sabemos que pode haver uma reviravolta na política do país e o governo confiscar os bens daqueles que têm e a pessoa não poder manusear seus próprios bens. Já aconteceu isso na nossa pátria. Insegurança na saúde pública. Todas as horas que a gente liga a televisão para ver um jornal, vem a reclamação da saúde pública, o caos da saúde pública. Insegurança psicológica. Pessoas atormentadas por esta insegurança que perdem a sua maneira correta de pensar e a sua mente fica totalmente atrapalhada. Nós podemos afirmar com toda certeza, com toda segurança, que o mundo está tiranizado pelo medo e possuído pelo temor. Não temos mais segurança dentro de nossas casas e muito menos segurança nas ruas. Por quê? As ruas estão cheias de vândalos e de assassinos. As ruas estão cheias de homens e mulheres, cheios de vícios, cheios de violência, criaturas perigosas que matam por nada. Estava ontem à tarde ouvindo, vendo um jornal, quando o apresentador, falando sobre essa crise aí de ladrão que está matando a pessoa de qualquer forma, atira primeiro para depois falar o que ele quer, né? E matando as pessoas. Achei interessante, ele falou assim, quando eu era pequenininho, eu aprendi na escola bíblica dominical que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Falei, pelo menos esse aí está confessando que estudou a Bíblia quando era criança, né? E então, irmãos, nós sabemos que a vida realmente perdeu o valor. E esse mesmo apresentador diz que a nossa lei está assim tão frágil que o bandido não tem medo de matar. Ele sabe que ele mata e pouco tempo já está na rua para matar de novo. Então isso tudo causa o quê? Insegurança. Causa insegurança. Voltando aqui para o nosso salmo, o salmo de Davi. Davi escreveu este salmo na época do rei Saul, quando ele estava fugindo do rei Saul. E Davi mostra muitos desafios na sua vida. Por exemplo, quando o menino, pastorzinho lá, cuidando das ovelhas de seu pai Jetro, Jessé, Jetro era o sogro de Moisés, então, cuidando das ovelhas, foi desafiado, diz ele, uma vez por um leão, outra vez por um urso, e venceu todos dois. Agora, então, o rei Davi, que não é ainda rei, está sendo caçado como um animal selvagem pelo rei Saul. E ele teve de fugir também do seu próprio filho Absalão, que queria reinar ou tomar o reinado de seu pai. Irmãos, diante desse texto que nós vamos estudar nesse momento, eu estava estudando esta semana e o pastor Russell Shedd, o doutor Russell Shedd, o reverendo Russell Shedd, do jeito que você quiser, deu tema para esse salmo de um cântico de confiança. Eu gostei, falei, vou explorar esse tema. Então, o tema da nossa mensagem, um cântico de confiança. Em meio, queridos, a tanta insegurança, como vai agir? Como tem de agir o servo de Deus? E a primeira coisa que nós destacamos nesse cântico de segurança, ou cântico de confiança, confiança diante dos desafios dos inimigos. O que os amigos de Davi falam com ele no versículo primeiro? Foge, a terceira frase. Foge como um pássaro para o monte. Davi está diante de um problema muito sério, está diante de uma insegurança muito grande. Então esses amigos tentam levar Davi a duvidar de Deus. Ou seja, Davi foge. Faz como um pássaro. O pássaro, quando se vê acuado, ele foge para o monte. Porque no monte ele tem mais lugares para se esconder. No monte ele tem uma visão maior dos acontecimentos. Ou então o próprio guerreiro, quando ele está acuado, ele também foge para os montes, de onde ele pode também se defender, recobrar as suas forças e ter uma visão correta da batalha. Mas Davi, como você e eu, devemos também ter essa convicção que fugir não é a resposta. Fugir não é a resposta. E o servo de Deus, então, viu essa situação, como ele vai dizer, mais embaixo, como uma prova de Deus. Versículo 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Então, irmãos, quando nós estamos acuados por essa insegurança, quando nós estamos acuados por esses desafios causados pelos nossos inimigos, fugir não é a situação. E devemos encarar isso como uma provação vinda de Deus. Davi disse que ele confiaria em Deus e que jamais ele correria e se esconderia. E Saul estava procurando tirar a sua vida. Ele chama de inimigos que querem tirar a sua vida. E o homem, segundo o coração de Deus, expressa aqui o seu cântico de confiança, que eu quero que fique no seu coração nesta noite. Ele diz, o Senhor é o meu refúgio. Esse é o cântico de confiança de Davi. O Senhor é o meu refúgio. E a palavra Senhor, Yahvé, significa eterno. Então poderíamos parafrasear esse versículo dizendo, eu tenho um eterno refúgio, eu sei para onde ir, eu sei a quem recorrer. Que esse seja, amado irmão, amada irmã, prezado jovem, adolescente, o seu cântico de confiança nesta noite diante do Senhor. Eu tenho um eterno refúgio, eu sei para onde ir. E a quem eu devo recorrer. Para Davi não importavam as circunstâncias mais difíceis, porque ele tinha Deus como seu refúgio eterno. E ele deixa transparecer em muitos dos seus salmos um prazer e uma alegria em declarar isto. Versículo 2 do nosso texto diz assim, porque eis aí os ímpios, amam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. A palavra oculto significa secretamente ou na escuridão. Os inimigos procuram sempre, queridos, uma oportunidade para que você, em que você está distraído, em que você está desapercebido, para disparar a flecha. E a palavra flecha é usada aqui no sentido de silêncio. Você não ouve o barulho de uma flecha. E também, na época, era uma arma de longo alcance. Ou seja, ele podia, dependendo do braço, da experiência do guerreiro, né, do arqueiro, a flecha ia muito longe e ia em silêncio. Então, isso significa que os inimigos estão à espreita para destruir aqueles que são retos de coração. Um exemplo muito claro, queridos, é Judas Iscariotes e os líderes religiosos. Eles tramaram contra o Senhor Jesus no escuro da noite. Enquanto Jesus se retira lá do cenáculo onde ele havia instituído a ceia, pouco antes da ceia, Judas já sai, né, para encontrar com os líderes religiosos e tramar contra o Senhor Jesus na escuridão da noite. Enquanto Jesus está lá no Getsêmani orando, Judas, mais os líderes religiosos estão tramando contra o Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, o Senhor nos adverte que os inimigos estão à espreita. agindo na escuridão da noite, em silêncio, para poder atacar aqueles que são retos de coração. E aqui no texto diz, eles preparam as flechas, ou arco e a flecha, para destruir o servo de Deus, aquele que é reto de coração. Portanto, diante da insegurança da vida, diante dos inimigos, devemos confiar no Senhor. No Senhor me refugio. Eu sei quem é o meu Deus, como diz Paulo, eu sei quem tenho crido. Eu sei para onde eu devo correr. Não para as montanhas, mas correr para o meu Senhor. Eu sei quando correr. No momento em que o inimigo me acuar, eu devo correr para o Senhor. E a segunda coisa que o nosso texto aborda é que esse cântico de confiança me mostra que eu devo ter confiança mesmo quando as coisas parecem que estão desmoronando. Mesmo quando as coisas parecem que estão desmoronando, eu devo continuar cantando esse cântico de confiança. Versículo 3 do nosso texto diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quais eram os problemas nos dias de Davi? Como eu disse, esse salmo foi escrito quando Davi fugia do rei Saul, do reinado de Saul. Naquela época, o Espírito Senhor havia se retirado de Saul. A nação de Israel estava, então, sem um líder espiritual. A nação de Israel estava à deriva, podemos assim dizer. A ilegalidade e a desordem eram praticadas naqueles dias. E nós sabemos, queridos, que a sociedade só pode existir quando a lei e quando a ordem. Os amigos de Davi, mais uma vez, perguntam. Primeiro dizem para ele, foge como um pássaro para o monte. E agora, outra vez, eles vão dizer para eles, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, os ímpios já destruíram os fundamentos, e você não pode fazer mais nada. É o sentimento, queridos, de incapacidade que Davi poderia sentir naquela hora. Como eu disse, ele vivia um tempo de ilegalidade. Os fundamentos da sociedade estabilizada agora estavam todos destruídos, porque o Espírito do Senhor havia saído, afastado, deixado o rei Saul. E o próprio rei Saul, quando viu frustrada a ordem de matar Davi, ele tentou fazê-lo com as suas próprias mãos. Então esse era o contexto desse salmo. Uma nação abandonada, uma nação sem ordem, uma nação sem lei. Uma nação nas mãos de ímpios, sem qualquer direção de Deus. Aí nós trazemos esse problema para os nossos dias. Três fundamentos em nossa nação estão desmoronando. Primeiro, o colapso da família. O pastor Jeremias vai tratar sobre isso aqui na sexta-feira, dia 27, à noite. A unidade das famílias, queridos, é fundamental para que possa existir uma sociedade forte, uma sociedade bem compacta. Nós sabemos que o primeiro projeto de Deus, ou a primeira instituição divina dele, foi a família. E se a família não vai bem, se a família começa a ter atritos, isso vai enfraquecer a família. a sociedade. Somente uma família forte pode fazer uma nação forte. Nós sabemos que até muitos dos nossos decretos, as nossas leis, muitos filhos do diabo são usados para levar projetos para enfraquecer a família. Precisamos estar atentos. Outro problema dos nossos dias é a falta de compromisso com o cristianismo bíblico e verdadeiro. Representantes nossos no governo que não dizem quem são. Pelo contrário, são envolvidos também, muitos deles envolvidos em escândalos. E o maior de todos eles que é a corrupção no governo. Quantas vezes a gente fica cheio de esperança humanamente falando, né? Fala, agora vai acontecer alguma coisa. Agora descobriu isso, descobriu aquilo, aquilo outro está na mão do fulano. De repente esse fulano também está envolvido. E ele não vai fazer nada. Então é a corrupção do governo. Spurgeon comentando o versículo 5, quero que você guarde isso, que eu achei muito bonito. Comentando o versículo 5 desse texto que nós... Diz assim, o Senhor põe à prova o justo e aos ímpios, mas o que ama a violência, sua alma o abomina. E comentando esse versículo, diz assim, mesmo que o Estado desfaleça, podemos sofrer com alegria, esperar com ânimo, aguardar pacientemente, orar fervorosamente, querer de maneira confiante e finalmente triunfar. Acompanhando um dos casos aí da nossa nação, ano passado, quando um dos nossos líderes políticos foi julgado e não foi condenado, ele saiu todo empolgado, sorrindo, né? Quer dizer, eu estou por cima. Aquela hora me veio à mente, e me veio ao coração, dizendo, o Senhor Jesus está cuidando da sua causa. Porque Ele conhece o seu coração, nós conhecemos apenas o exterior. E as pessoas podem ser enganadas, podem ser compradas, podem ser envolvidas, mas o nosso Deus não. Por isso, esse comentário breve de Spurgeon me fez muito bem ao coração. Eu quero que você também guarde isso no seu coração. Mesmo que o Estado se desfaça, podemos sofrer com alegria, esperar com ânimo, aguardar pacientemente, orar fervorosamente, crer de maneira confiante, finalmente triunfar. A chegar o dia, irmãos, em que nós vamos glorificar o nosso Deus porque a justiça foi feita. Porque, como diz Davi, no Senhor me refugio. Eu não me refugio em homens, em partidos, em governo, porque todos são falhos, como nós também somos. Mas eu me refugio no Senhor. No Senhor me refugio. E a terceira e última coisa que nós aprendemos nesse salmo é que nós temos de enfrentar a situação com uma fé confiante. Esse cântico de confiança nos conduz a isto, a enfrentar a situação com uma fé confiante. E novamente, voltando para o versículo primeiro, no Senhor me refugio. Ou seja, eu confio totalmente no Senhor. Salmo 46, verso 1. Vamos lá, falem comigo. Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro, bem presente nas tribulações. Então, queridos, nesse momento de tribulação que temos passado, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente. Eu te desafio a enfrentar a situação com esta fé confiante. A jamais desanimar. Salmo 59, verso 16, diz assim, eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria tua misericórdia, Costume tem sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Que gostoso a gente ler textos assim. Textos que penetram o nosso coração e que vem combater essa insegurança. Costume tem sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O salvo que confia no Senhor o tem como seu refúgio em tempos de angústias e provações. Versículo 4 do nosso texto continua dizendo: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Bom, esse texto, esse versículo, ele destaca primeiramente o caráter do Senhor é santo. O Senhor está no seu santo templo. Nosso Deus, que é o nosso refúgio, ele é santo. O que ele aprova? Ele aprova os atos que também são santos. Nosso seminarista Luciano pregou no Salmo 15, na quarta-feira, falando exatamente isso. Senhor, quem entrará no tabernáculo? Senhor, quem vai entrar no seu santo lugar? Ele começa a colocar as características daqueles que vão habitar com o Senhor no lar celestial. Aqueles que têm atos santos. Aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Qual o galardão dos santos? Ele diz aqui no texto que os santos vão contemplar a face daquele que hoje nos contempla a todo instante. O Senhor está com os olhos voltados para a minha vida e para a sua vida. Ele sabe todas as coisas. Os olhos dele estão atentos. E o nosso galardão, queridos, por procurarmos ter uma vida justa diante do Senhor, é que um dia nós vamos contemplá-lo face a face. Quando diz Paulo, nós havemos de vê-lo como ele é. Vou estar frente a frente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E podemos, com certeza, nos aproximar desse trono. E lá na carta aos Hebreus, ele diz como nós podemos chegar. Ele diz, aproximemos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, através do vivo e precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Podemos nos aproximar desse Deus que é santo. Podemos nos aproximar desse Deus que é o nosso refúgio. Podemos nos aproximar desse Deus que está olhando para a nossa vida a todo momento, a cada instante, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5 diz, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova. Queridos, a prova para o justo, para o salvo, tem o objetivo de aperfeiçoar. Veja o que Jó disse, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como ouro. Então, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. E essa linguagem de Jó é uma linguagem maravilhosa. Ele diz assim, eu sairia como ouro. Eu seria refinado a cada dia, através da provação. Então, a prova é para o justo e para o ímpio. Para o ímpio, ele diz assim, versículos 6 e 7, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Enquanto que os justos são provados para crescimento, para se tornarem cada vez mais puros, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, os ímpios são provados para condenação. Eis aí o grande triunfo do Senhor que é o nosso refúgio. Eis o grande dia, o dia em que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus também serão lançadas. Isso diz no Salmo 9, verso 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso que o salmista disse que nós não devemos ter inveja daqueles que prosperam em seu caminho de maneira ilegal. Você não deve ter inveja desses corruptos que têm milhões e milhões guardados até no exterior. Por quê? Eles serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus também serão lançados no inferno. Eles beberão o cálice da ira de Deus. Será derramada sobre eles em juízo. E o texto também nos ensina, queridos, que o Senhor odeia, versículo 5. Mas ao que ama, a última parte, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor odeia aquele que pratica a violência. Mas o Senhor justo concede seu amor aos retos. Os olhos dele estão sobre a sua vida para conceder o amor a você, querido irmão, querida irmã, que se abriga nesse refúgio que é o Deus Todo-Poderoso. Nós poderíamos encerrar nossa mensagem novamente lembrando o que é insegurança. Tendência a sentir medo, ansiedade, apreensão quanto às situações presentes ou futuras. Qual é a posição do servo de Deus diante da apreensão quanto às situações presentes ou futuras? Qual a posição do servo de Deus? Como Davi, entoar um cântico de confiança. Queria que você saísse daqui hoje cantando, entoando esse cântico de confiança. Por quê? Porque você vai confiar nesse refúgio eterno, mesmo diante dos desafios que os inimigos colocam diante de você. Você vai entoar esse canto de confiança. Porque você, a sua confiança está no Senhor, no Jeová, no Yahvé, que é eterno. É uma confiança em pessoas passageiras. Eu estava passando por um momento de perseguição lá no Vale do Aço, alguns anos atrás. E um colega muito querido me chamou. Um dos nossos presbíteros falou: pastor, eu deveria se afastar da frente da igreja, porque o povo está querendo pegar o senhor ali. Ele falou: se o senhor quiser, eu vou conseguir um emprego para o senhor na prefeitura. O prefeito está precisando de um chefe de gabinete. Eu já falei com ele, ele falou que se o senhor quiser, o emprego é seu. Eu falei: eu vou trabalhar 4 anos e depois de 4 anos, o que eu vou fazer? A segurança da gente, irmãos, não está nessas coisas. E nesse período eu saí de lá do Vale do Aço, fui para trabalhar na Bahia, em Ilhéus, e o prefeito foi caçado por corrupção. Então, como agir diante dos desafios dos inimigos? Confiando no nosso Deus eterno, no Senhor, é o nosso refúgio. Segundo lugar, confiança mesmo quando as coisas parecem que estão desmoronando. Cada notícia que você ouve é pior do que a outra, né? Eu gosto sempre de ver à tarde o jornal, né, tanto da Record quanto da Band, todos os dois só trazem notícia ruim. Ou é enchente, ou é crime, ou é sequestro. Eu falei, eu não vou olhar isso mais, porque a gente só fica aborrecido, só fica triste. Parece que está tudo desmoronando. Aí você liga o jornal esperando uma notícia boa. Essa semana saiu uma notícia boa, né, que os juros baixaram. Mas tem 100 notícias ruins. Né? O imposto tal vai aumentar, passar de um ano vai aumentar, e outras coisas vão aumentar. Então, como agir quando as coisas parecem que estão desmoronando? Confiar nesse Deus eterno, que é o nosso refúgio. Em terceiro e último lugar, enfrentar a situação com uma fé confiante. Deus é meu refúgio, fortaleza e socorro, bem presente. Na angústia ou nas tribulações, depende da versão da sua Bíblia. E uma certeza nós temos, queridos. Os perversos são lançados no inferno. E todas as nações se esquecem de Deus. Este é o juízo do Senhor. Mas nós estamos livres desse juízo. Que o nosso refúgio é o Senhor. Abra o seu coração. E receba esse refúgio. Recorra a esse refúgio. Coloque suas inquietações, suas ansiedades, suas inseguranças nesse refúgio. Com o Senhor, eu estou aqui. E só o Senhor é meu refúgio. Fortaleza e socorro bem presente. E vamos viver em fé. Porque o nosso Deus é eterno. Os homens são passageiros, mas o nosso Deus é eterno. Vamos orar. Pai querido, diante de uma situação tão difícil em que o mundo